a franquia Talismã recebe novos jogos em 2018. Saiu o resultado do censo Ludopedia 2017. Começou a contagem regressiva para o Mega Civilization West. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Jogatina BG, de notícias, né, o Jogatina BG News. Eu sou o Zabuzeta e esse podcast tá saindo atrasado, mas é por conta que eu tive muito trampo por conta dos thrillers que eu faço, e eu só pude publicar hoje, nessa segunda-feira, que eu tô gravando agora, dia 22 de janeiro, 16h27, né, tô gravando aqui podcast pra lançar ainda hoje. Vamos lá então. E pra começar esse podcast, a gente tem que falar das nossas redes sociais. Pode seguir a gente no Twitter, no Facebook, e se inscrever no nosso canal do YouTube, assinar o nosso grupo Telegram lá, se inscrever, seguir as notícias no Telegram do Jogatina BG News. Muitas das notícias que a gente publica lá a gente não comenta aqui, principalmente financiamento coletivo, que a gente separa alguns destaques, né? E o Jogatina BG também teve muitas novidades ao longo dessa semana. Primeiro, teve um overview bem legal do novo Civilization da Fantasy Flight. Saiu o overview, vai estar linkado aqui na postagem, assim também como saiu a Wiki do mês. A Wiki fala sobre diversos temas, principalmente relacionados a categorias, mecânicas, que eu sou famílias de jogos, e dessa vez a gente falou sobre jogos fillers. E o Jogatina RPG foi gravado, e eu tô com 6 horas de áudio que eu não comecei a editar ainda. Na verdade, eu editei meia hora dele, mas tem 6 horas de áudio pra decupar e pra depois trilhar até o final do mês. Também no final do mês vai ter o podcast O Ficha do Jogador com a Patrícia Nath. Eu pedi pra galera mandar as perguntas, a gente gravou, já tô quase terminando a decupagem, então já vai estar pronto pra última quarta-feira do mês. E amanhã vai ter o podcast Parte B sobre jogatinas, e a gente vai falar mais sobre Civilization e outros jogos. Então, todos os links vão estar aqui na postagem. Bem, vamos aqui então para as notícias relacionadas ao intervalo de 13 a 21 de janeiro, onde a gente começa, claro, com o Brasil, listando aqui os jogos lançados nesse último período. Tiveram dois jogos pela MeepleBR, um deles foi Invasores do Mar do Norte e o outro foi Lorenzo il Magnifico. Os dois jogos aí foi feito pré-venda no final do mês passado, em dezembro, e já saiu aqui, conforme eles prometeram, no meio ali do mês de janeiro. Saiu também o Sword and Sorceries, Espíritos Imortais, pela Devir, né, Devir Brasil. Esses três aí foram os jogos lançados essa semana pelas editoras aqui no Brasil. E pra quem acompanha a Ludopedia no final do ano ali, teve o Censo Ludopedia, se você participou, teve joguinhos lá que foram sorteados, mas o mais interessante, obviamente, foi o resultado, né. Acho que o destaque pro resultado do Prêmio Ludopedia foi a crescente, né, a representação feminina duplicou nesses dois últimos anos. Agora temos, pelo menos que participou do Censo Ludopedia, 21% do pessoal foi as meninas, né? Parabéns aí pras meninas. Participem, convidem nossas meninas. E você, se você tá, não gosta de ver meninas na sua mesa, cara, tá tudo errado. Joga aí com as meninas, deixa as meninas brincar, certo? Teve bastante coisa interessante, por exemplo, um a cada 4 jogadores possui filhos. Mais de 2/3 do pessoal que joga possui ensino superior completo ou pós-graduação. Mais da metade dos jogadores são casados. A região sudeste ainda domina com 59% do público do Ludopedia. Depois vem 17% sul, nordeste 13%, centro-oeste 8% e Norte, 3%. A média da idade ali fica entre a faixa, né, os mais representantes aqui, com 34%, entre 31 a 40 anos. Muito, muito legal, né, cara? Outros dados bem interessantes aqui, que 45% do pessoal prefere jogar em jogos até 4 jogadores. Em questão de mecânica e temática, a mecânica tá em alta, o pessoal prefere aqui, numa escala de 1 a 5, o 5, né, de maior importância em mecânica, foi 57%. 55% do pessoal que participou tem interesse ou já tem ideia de publicar o próprio jogo tabuleiro, né, 45%. Tem gente que tem ideia, mas não colocou um papel ali, uns 36%. 48% dos jogadores que participaram da pesquisa do Censo Ludopedia jogam há mais de 3 anos. Em questão de jogatinas que o pessoal faz, 63% do pessoal joga mais de uma vez por semana. Cara, que inveja. Esse começo do ano tá bem bom, porque o pessoal tá de férias e tal, assim, pra nós. Pelo menos eu e a Jéssica aqui, a gente joga mais. Mas teve período assim que eu fiquei quase 2 meses sem jogar, cara. Muito absurdo, mas aqui o pessoal tem jogado uma vez por semana ou mais, uma vez por mês, né, 28%, enfim. 46% do pessoal classificam jogos lançados em português como importantes ou muito importantes, porque, querendo ou não, muitos jogos têm muita dependência de linguagem, e jogos lançados na nossa língua nativa é muito interessante porque abrange o maior público, né. Sobre jogos preferências, assim, né, 53%, quase 54% ali do pessoal prefere jogos estratégicos, jogos temáticos, né, jogos temáticos ali ficam em 12%, gente que não tem tem preferência é o eclético ali, 22%, jogos familiares com 5%, jogos festivos com 3% e muitos outros ali que estão listados abaixo. Em questão de você, das pessoas procurarem por informações, prefere análise em vídeo 60%, análise em texto 19%, não tem preferência ali uns 16%, podcast infelizmente 2%, cara, como eu fiquei triste. Assim, a gente tem um público muito cativo em podcast, mas o pessoal não acredita muito no poder do podcast. Eu, por exemplo, eu adquiri muitos jogos escutando podcasts, tanto aqui, tanto lá fora. Pra mim, uma das maiores preferências pra mim pra coisa é vídeo e podcast. Tem mais uns dados aqui em relação a coleções e aquisições. Aqui diz que 59% do pessoal prefere comprar produtos apenas no Brasil, não gosta de exportar, de importar no caso. 51% do público que participou diz que a maior preocupação dos jogos fabricados no Brasil é preço elevado, e depois seguido das qualidades dos componentes. Mais um dado aqui, 60% possui um gasto superior a R$100 por mês. Aqui também tem a questão dos jogos por pessoa, né? 30% do pessoal tem mais de 50 jogos na coleção, né? Sobre aquisições aqui, 58% do pessoal não tem preferência para compras com lojas ou com editoras. Compra onde tá mais barato, né? Não tem preferência. Onde tá mais barato é o melhor. 86% do pessoal leva em consideração as análises nas suas decisões de compras, né? Então, o pessoal lê muito, vai atrás de vídeos, podcasts para decidir sobre compra, né? Para ver a opinião, para ver sobre que se trata o jogo, então isso também é bem interessante. E sobre a questão de pré-vendas, financiamento e outras coisas, assim, 46% do pessoal prefere comprar quando o jogo tá no estoque. Aí 35% fica ali com a pré-venda e 19% fica com os financiamentos coletivos com exclusivos, né? Eu recomendo fortemente vocês acessarem as publicações do Censo Ludopedia, porque tem uma ilustração muito legal, parece que as ilustrações que você encontra nas bandejas do McDonald's são três ilustrações separadas em grupos, né, específicos, de coleções, de perfil de jogadores e outras coisas. Muito, muito, muito legal, cara. Parabéns aí à galera do Ludopedia, que fez um trabalho fantástico. E falando Ludopedia, lembrando, mês que vem, olha, já tá chegando aí, já tá na esquina, começa a votação do prêmio Ludopedia 2017 e nós do Jogatina estamos concorrendo em duas categorias e a gente clama pelo seu voto nessas duas categorias, tanto de audiovisual com o nosso YouTube, tanto em podcast. Então, conta com o seu voto pra gente participar do prêmio Ludopedia com todo o vapor, com todo o clamor, né, digamos assim. Vamos aqui para as notícias do mundo, começando obviamente com a Fantasy Flight, com duas notícias dela. Primeiro, ela tá ali no hype com as informações a respeito do Star Wars Legion, e ela publicou dois previews a respeito das unidades AT-ST e da T-47 Airspeed, de como que ela vai funcionar nesse wargame baseado em Star Wars. E, celebrando os 20 anos da franquia Twilight Imperium, a Fantasy Flight publicou, na verdade lançou já tá disponível, um playmat exclusivo para você jogar o Twilight Imperium 4ª edição. E olha só, eu aceito de presente. Esse playmat, só pra avisar, vai custar 40 doletas, tá? É um playmat gigantesco pra você caber todos os sistemas ali do Twilight Imperium 4ª edição, mas é uma maravilha de lindeza. Saindo da Fantasy Flight, vamos para as notícias de outros lugares, né? Outras editoras no âmbito internacional. Começando, obviamente, com a Pegasus Spiel, que tá desenvolvendo 4 novos títulos em parceria com a Games Workshop para o universo Talismã, né? Talismã não é uma série tão amada assim, ela foi muito famosa antigamente por conta da temática medieval, mas praticamente o Talismã que eu conheci, pelo menos, é um banco imobiliário com temática medieval. Mas é legal que tá surgindo novos jogos ali com a Games Workshop tá querendo voltar com esse mercado com tudo, né? Então, tomara que sejam bons jogos e a gente não dê esse estigma de ser jogos assim que a gente fica com o nariz, né? A Blue Orange, né? Uma das editoras aí que teve mais crescimento ao longo do ano de 2017, também fez vários anúncios, né? De jogos que vão surgir ao longo de 2018. Jogos com Kinesia, com Katala. Com Kinesia, no caso, ficou o Blue Lagoon, né? Com Katala ficou o Age of Giants, que é uma expansão pro Kingdomino, né? Que vai adicionar os gigantes ali. Além disso, tem vários jogos, Happy Bunny, tem Mr. Wolf, tem Pupari, Kang, cara, é uma porrada de jogos. Rolling Bandits, que é um jogo de rolar de dados com a temática de Faroest, Scarabia, Flopping, é muito jogo mesmo. Estão todos eles anunciados, uma parte pro primeiro quadrimestre do ano, outra parte pro segundo, outra parte pro terceiro. E Codenames, se você não consegue enxergar as letrinhas do Codenames, vai sair um Codenames XL. Exatamente, o Codenames com as cartas maiores, que tá previsto ali pro segundo trimestre de 2018. 18. E as cartas serão maiores e, obviamente, preço maior. E a Upper Deck anunciou Champions, né? Uma expansão chamada Champions para Marvel Legendary, o deck building mais cheio de Marvel do universo, né? Acho que é o único. E essa expansão tá prevista já pra fevereiro. E o jogo Sindri Golem Edition, que teve publicações, né? Lançamento durante feiras e era exclusivo de feira, agora vai ter uma versão retail. Agora Plan B, ela vai lançar oficialmente pra versão de comércio, versão de varejo, essa edição especial do jogo, né? Que agora não é tão especial, já que vai ter versão comércio. A Cryptozoic anunciou para o final desse ano mais um jogo de The Walking Dead. E ele vai se chamar, né? Vai ter um subtítulo ali de No Sanctuary. Ele vai ser um jogo de 1 a 4 jogadores, vai ter nessa pegada de cooperativo, de você se mover a um tabuleiro, um tabuleiro modular e muitas outras coisas. Vou deixar linkado aqui na postagem. E a editora Next Move, né? Que é uma subsidiária dos jogos abstratos da Blue Orange, ela vai publicar em 2018, pro terceiro trimestre desse ano, o jogo Azul, né? Um dos mais badalados no ano passado ali, o jogo do Michael Kisling. E vai ser legal, né? Que o jogo praticamente só tinha, havia sido lançado apenas em feiras, né? Agora vai ter um lançamento retail pela The Next Move. A Grey Fox Games anunciou uma nova edição do jogo Mythos Tale. Essa segunda edição vai trazer algumas correções em questão de mecânicas e regras e vai ter uma melhoria no gameplay. Show, né? A Grail Games vai publicar esse ano, né, um jogo chamado Yellow Yancey, do Rainer Kinesia. Esse jogo é uma continuação espiritual do Tigres e Eufrates. Pra quem gosta de jogos nessa pegada abstrata, jogos bonitos, né, porque são jogos muito bonitos, assim como o Tigres e Eufrates, o Yellow Yancey vai sair esse ano pela Grail Games. A Fair Off Games anunciou que vai começar o reprint do Zia, Embers of Forsaken Stars, e a expansão Missions in Power, né? O jogo ali com mecânicas de pick up and delivery, que na verdade o pessoal chama de Xia, né? Na verdade é Zia. Sei lá, uma vez eu aprendi que é Zia, pra mim é Zia. E esse jogo vai abrir, vai estar no Kickstarter a partir do dia 31 desse mês de janeiro. O designer Rutger Dorn, em parceria com a Cosmo, ele anunciou mais um jogo baseado em mercado, que vai se chamar Mercado, isso mesmo, né? Ele já é o designer ali do Istanbul, que tem essa pegada de mercado, e esse jogo chamado Mercado, ele vai se tratar de jogos que você vai adquirir peças mais valiosas pra você, de pessoas importantes de um reino, né? Vai estar bem na hora aí pra você saber um pouco mais, vai estar um link aqui na postagem. Aí, né, com a Cosmo, ela anunciou que vai ter uma versão Ubongo Solo, que já, o Ubongo já foi lançado aqui pela Devir no Brasil, um jogo party game, meio de puzzle, e essa versão vai ter 546 puzzles, e ela tá prevista pro segundo trimestre de 2018. E outra aposta da Cosmos é com uma versão standalone de futebol do jogo Maticoro. Essa versão vai ser publicada na Alemanha, em vez de você fazer toda aquela temática de prédios e construções nessa pegada nipônica, dessa vez vai ser prédios rodeando um evento de futebol ali, provavelmente na Alemanha. A editora portuguesa Mebo, antiga Mesa Board Games, anunciou um jogo chamado Adamastor The Sea Monster. E vai ser um jogo de 2 a 6 jogadores, a duração média ali de 30 a 60 minutos. Um jogo com uma capa bem bonita, recomendo vocês acessarem o link embaixo. E a 999 Games, né, a 999 Games, desculpa a piada, ela abriu um site com uma contagem regressiva pro lançamento do Mega Civilization West. O contador aqui no dia da gravação tá em 52 dias, né, pra mais informações ali do Mega Civilization West. Pra quem não sabe, o Mega Civilization é um jogo de 5 a 18 jogadores e ele era mega longo, assim, tipo um jogo evento. E essa edição West, depois vai vir a East, né, elas vão ser edições de 5 a 9 jogadores cada uma delas, que vão trazer uma opção, né, uma jogatina mais rápida e também vai ter algumas correções e regras que vão vir aí no futuro. E através do Twitter do Board Game Geek, eles anunciaram lá que vai ter uma expansão pro Great Western Trail, e essa expansão vai estar prevista pro metade do ano, e o nome dela vai ser Rails to the North. E não tem mais informações, porque só foi um tweet mesmo pela Board Game Geek, mas mais informações vão vir aí nas próximas semanas. A GDC, que é um evento de videogame chamado Games Developer Conference, anunciou a volta das atividades de board games em sua edição de 2018. E as atividades vão estar sob a curadoria do pessoal do Shut Up Sit Down, né? Um canal muito importante ali. Cara, muito legal ver que jogos de tabuleiro tá expandindo outras coisas. Então eu espero que jogos de tabuleiro participem em outras feiras, além de board games. E a Yellow vai lançar durante o Festival de Cannes mais um jogo deles, né? E esse jogo vai se chamar The Legend of Cherry Tree. Jogo muito bonito, uma capa maravilhosa. Tem até um link aqui do trailer pra você conhecer um pouquinho mais. E foi anunciado um jogo chamado Pyramid of Penguin Queen. Esse jogo vai unir dois jogos, né? Um jogo mais clássico ali chamado Curse of the Mummy, com o vencedor do Kinderspiel do ano passado, Wyskull, né? Então é muito legal ver esse crossover de jogos que vai trazer uma coisa bem interessante. A editora Hans Ingut, sei lá como que fala esse nome em alemão, anunciou para abril um jogo chamado Race to the New Foundland, um jogo com a temática de exploração marítima, que tá previsto pra metade do ano, pelo menos para esse ano, de 2 a 4 jogadores, com uma arte maravilhosa nessa capa que tá aí na postagem do episódio. E por fim, a Ares anunciou uma nova expansão pro Sword and Sorcery, que a gente até avisou que chegou no Brasil, né, versão básica. Essa expansão vai se chamar Arcane Portal. E além disso, vai vir novos packs de heróis que estão previstas também pra fevereiro. Link na postagem. E a gente começa o financiamento coletivo com, obviamente, Kumini or Not, com mais um Kickstarter de sucesso, dessa vez com o Hate, né? Que eles fizeram toda uma propaganda durante a Gen Con. Esse Hate é baseado numa graphic novel, com ilustrações do Adrian Smith, né? Que não é o guitarrista do Iron Maiden. Fica a dica já, né? Pra gente que for gravar no futuro. Ele pediu 200 mil doletas e atualmente está em 676 mil. Faltam 16 dias. Já atingiu várias coisas ali de pledge. E esse jogo vai ser, pelo que eu entendi aqui, vai ser exclusivo, né? Não vai ter lançamento retail dele, mas vai ser exclusivo para o Kickstarter, né? O jogo não vai ter a versão de lojinha. Talvez, eu acredito até que a decisão de ser exclusivo é até por conta da sua temática, que é bem sanguinolescência, nervosa, né? Uma temática bem mais de violência e horror, né? Então, provavelmente eles não vão querer lançar na prateleira do lado ali de Monopoly, né? Também saiu o Kickstarter do Tiny Epic Zombies, né? Chegou a vez do Tiny Epic comer miolos. Mais um dos jogos do Tiny Epic que vai utilizar o sistema item meeples, né? Aquele meeplezinho que tem ali o buraquinho na mãozinha pra colocar a sua motosserra, a sua pistola, a sua sniper, né? Eles pediram 15 mil doletas, atualmente tá em 477 mil doletas e falta 19 dias, né? Vai ser um jogo de 1 a 5 jogadores e obviamente um jogo em rapidinho, com uma produção bonita como sempre de qualquer jogo da Gamely Games com a série Time Epic. E por fim, o terceiro destaque que eu separei aqui do Kickstarter foi um jogo chamado Nemesis. Ele é um jogo semi-cooperativo de survivor, né, horror, que utiliza essa questão de uma situação inóspita, de conflito por objetivos muito, muito, assim, de ficção científica. Então, cara, primeiro que tá muito bonito o jogo vai ter miniaturas, ele pediu 69 mil doletas e atualmente tá em 2 milhões... Olha aí, e falta 15 dias, né? A produção desse Kickstarter vai ser pela Awakening Realms. E, cara, se você ver, a qualidade das miniaturas tá muito legal. Os bichos, né? Tá meio uma cara de alien ali, né? De você sobreviver contra criaturas alienígenas, né? Muito, muito legal. E, além disso, vai ter um tabuleiro modular com vários tokens de salas, assim. Então, bem, bem maneiro. Chegamos agora também no cantinho dos eventos. No dia 27 de janeiro vai ocorrer em São Paulo mais um Lab de Jogos, né? Com o pessoal lá da Lab Jogos, obviamente. Tem evento quase sempre ali, uns eventos bem maneiros. E no Rio de Janeiro vai ter o Mansão Convida, né? No dia 17 de, olha só, fevereiro. O sábado pós-carnaval vai ser lá no Casarão 22. Pra quem quiser saber mais informações, vai estar linkados abaixo. E em abril, olha só, um pouquinho longe, mas já tá anunciado Vale do Ludo, o terceira edição, que vai acontecer em Blumenau, em Santa Catarina, no dia 14 de abril. Então, vários eventos aí pra vocês participarem, né? Vocês que moram perto, né? Galera, a gente tá com poucos eventos, mandem pra nós, avisa ali, me marca no Facebook lá, que me marca no evento só pra eu divulgar aqui também, né? Os eventos que vão rolar ao longo de 2018 pra eu divulgar aqui pra galera mais participar. Então, me avisem, tá? Não me deixa no vácuo sem anunciar eventos da hora aí pra você. Então é isso, gente, chegamos aqui ao final de mais uma edição do nosso podcast de notícias. Eu espero que vocês tenham aceitado, tolerado o meu atraso aí em relação à publicação desse episódio. E provavelmente na terça-feira que vem, em vez de ser sexta-feira agora, eu vou publicar outra edição do podcast de notícias, para não ter, né, esse intervalo muito curto entre notícias anunciadas. Então, novamente obrigado e talvez, olha só, Eu vou ver certinho, mas deixa resguardado que o podcast notícias vai se tornar quinzenal, intercalando com o nosso podcast principal. Então, essa semana, amanhã, né, vai ter o podcast 49B de jogatinas de férias. Então, na terça-feira que vem vai ter o podcast notícias. Vai ter na quarta-feira o podcast do Ficha do Jogador. No dia 1º de fevereiro vai ter, primeiro ou dia 2 de fevereiro vai ter o podcast de RPG episódio 3, que tá com 6 horas de gravação, que eu vou reduzir lá pra umas 3 ou 4 horas. Vamos ver que milagre eu vou fazer lá, mas tá muito da hora, certo? Então é isso, lembrando, você pode divulgar eventos, como eu já disse previamente. Pode mandar um comentário no podcast, pode mandar um comentário lá na fanpage, pode mandar pra nós nas redes sociais ou no e-mail jogatinabg@gmail.com. Se você tá divulgando se você tá com um jogo brasileiro em financiamento coletivo, mande pra nós pra gente divulgar também, que é pra galera conhecer. Também ressaltamos que as editoras quiser anunciar coisas aqui pra nós, com a gente, né, de novidades, mande também por esse e-mail que a gente sempre vai divulgar aqui. Então é isso, fico por aqui, abraços e até o próximo turno. Beijo no coração.